that it's only the thrill of boy meeting girl while the zest's a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Estamos apresentando Encontro Central. You can have anything.

as canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. When I

as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. I'm holding a fortune that

Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Yeah.

Eu digo, ei, o que está acontecendo? De minha vida, e eu ainda estou tentando subir aquela grande montanha de esperança. Por onde estamos apresentando Encontro Central. Shines bright.

Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Clearer from the back to the front of my mind.

so sure you gave my pride back to me. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Bye.